Quem disse que o mundo não é teu? Quem? Quem foi o cara que falou que o mundo não é teu? Quem? Quem disse que o mundo não é nosso? Quem? Quem habita essa porra? Quem? Quem faz as leis dessa merda? Quem? Maluco. Então vai lá. Peça o que quiser, o mundo inteiro é seu amor. Tenha tudo que o mundo te der, ele te deu tudo e você nem notou. Distraído com a dor que há, difícil se concentrar. Eu sei que é foda, mas odeio relevar. Procure se achar e se encontrar. Seu chão é seu lar. Realizar é um lugar longe. Os sonhos estão sempre por lá. Eu vou por onde minha insanidade me levar. Quando baixo eu sei que é bem mais fácil eu me elevar. Quantos traços firmes eu conto sobre passos simples, sim, pra mostrar que não é início e fim. Indiferente, enfim, pro vapor estopim. Dia de guerra no morro, os vermes passa sufoco. O bagulho é doidão, muito doido. Às vezes acho que Deus merece um esporro ou não. Talvez a culpa seja da situação, por quem tem tudo na mão sem noção. Troco sentimento pela razão, mas o mundo é seu também. Também, o mundo é seu também. Também, o mundo é seu também. Meu bem, também. Quanto só seu, só seu, só seu.